desse lugar que aquece o frio e acalma as dores. Esta flor não pude encontrar. Avistei a flor das flores, de tão linda não pude arrancar. Tua beleza canta, é o meu tesouro, dos campos para o teu lar. É a flor que persegue o sol. Esse lugar que pinta sonhos, desperta amores. Esta flor não pude encontrar. Inventei a flor das flores, de magia e de luar. Tua beleza canta, é o meu tesouro, dos sonhos. Say